reclamação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. É, transformação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. Mental, quando atinge o ouvinte ideal, é foda. Faz mudar drasticamente uma história, faz crescer autoestima. Um pouco em cada rima, posso dizer que é vital. Algo que determina em histórias que hoje teriam outro rumo, em manos que hoje viveriam em outro mundo. Sei que falo por mim, mas muitos se identificam. Sei que por não ouvir, tem muitos que se complicam. Brigamos com gigantes, donos da informação. Trabalho de formiguinha é desfazer a visão, construída e mantida ideologicamente. Tem que arrancar pela raiz, transformar a mente. Quando tudo já falhou, aquele som então tocou. Percebi onde estou, quem me colocou. O problema não é o que te fizeram até aqui, é o que você faz com isso que vai construir. Então é transformação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. É transformação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. Todos os dias escuto o que precisamos mudar. Mas que mudança é essa? Quem pode me explicar? Será que é deixar de lado aquilo que é nossa essência? Mudar tudo o que diz pra ter mais audiência. Deixar os clipes mais gritos, deixar as letras mais simples. Trocar as fardas de guerra por uma marca de grife. Me diga com quem anda, que eu te direi quem é. Sua mente não precisa estar onde estão seus pés. Mas não viaje demais pra não se perder no caminho. Soltar palavras ao vento, ficar falando sozinho. É natural do ser humano querer mais progredir. Não deixe isso adormecer ou então te consumir. Não quero rap, autoajuda que exalta a meritocracia. Quero a rima incendiária que clama pela rebeldia. Enraizado na luta, com lado claro na guerra. Contestador maloqueiro que como todo mundo erra. É transformação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. É transformação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. É transformação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. É transformação, não. Só diversão mesmo, com a inovação. Saber que tá primão, não. Não vale vão, rei, preste atenção. O rap é o som, a trilha da revolução. Oh.